5. Beginnen wir den Einkaufstag in einem kleineren Supermarkt. Einige portugiesische Spezialitäten haben Sie ja schon kennengelernt. 123. Sou eu. Queria 3 rissóis de camarão, 300 gramas de salame, 150 gramas de fiambre e 250 de presunto. É tudo? Dê-me também 400 gramas de queijo da ilha, faz favor. Queria meia dúzia de sardinhas e um bacalhau grande. Mais alguma coisa? Não, obrigada. É tudo.